jefe e olha pra ti. Tens um sorriso maroto e já não tem cura. É paixão que o teu sorriso despertou em mim. Tens um jeito tão perfeito de saber sorrir. Esse modo doce amargo de me confundir. Tens malícia, tens perícia, inocência até. Tu és um perigo constante, pois tens o semblante de quem sabe de quê. Tens um sorriso maroto que leva à loucura. Qualquer homem que se atreva a olhar para ti. Tens um sorriso maroto e já não tem cura. A paixão que o teu sorriso despertou em mim. Tens um dote mais que forte de me embriagar. Me leva como Eva, fez Adão pecar. Teu sorriso tão preciso, arma tão mortal. Tens um perfil de uma diva, às vezes passiva, às vezes fatal. Tens um sorriso maroto que leva à loucura. Atreva a olhar para ti. Tens um sorriso maroto e já não tem cura. A paixão que o teu sorriso despertou em mim. Despertou em mim.